Selon la zone, informe que le trafic de couloir ascension va faire le conflit de construire et también la capacité de chute va faire la subida. Guardera 4 minutes la cabeça de 0. 325, alterna 1251. 3325, 251, ajustado 207. Oscar Serra Delta, voa direto em Lelos. Direto em Lelos, Oscar Serra Delta. Voo no 162, estabiliza 1? Estabiliza. Chama a torre 1895. 1895. Voo no 094, desça para 2010, está autorizado em Lelos, já está estabilizado. 2010, vai tomar estabilizado. Chegou no 162? 1162, continua a aproximação, autorizado para uso, pista 10, entrando 20 graus, 99, chave, chave. Ação travada, depois 1190. Entrando 1191, declarado ao 27, apenas se confirmando, mantém pro até 3010, após curva, e chama o controle em 1198. Mantém pro 1098, controle, tem um bom dia, senhor. Afirma tudo, está 3191, está sob contato radar, mantenha a proa até 3000 e após voa lida. Após 3000, voa lida, 3191. Romeu, Romeu, Delta Mike, Recife, 1288, alterna 1260. Delta Mike, Recife, 1288, Azul 4082, desça para 2010, ajuste no 092, está autorizado em LS, reporta estabilizado. 2002, confirma. Afirmativo, no 092, ajuste. 092. É para Romeu Lima, Lima Alfa, desde que está encerrado para informação e alerta, 1288, alterna 1260. S-094 094, torre 1895 295 0094 a 3 milhas da 5 3 094, reporta no marcador externo, baixando o travão. Saiu, passado. Quero pistar livre. Vai, sai. 1-1-1-2, nossa 3-0, leva à direita, chama o solo, 1-2-1-1. Solo 2-1-1-1-1, quero. Salvador, bom dia, voo 1162. 1162, táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. 1162. Tá. Fale, forma mais social, seu controle. Mais de Juliette, Alfa. Pode sair do seu palma, ponte com papapá, mais de Golf Mike, perguntar a localização. Ajuda, eu vou no 1-2. Meu 1-2, Juliette, portão 1-0. Meu Juliette, sou 1-0, vou 1-2. Direita, chama a sala, 1-2-1-1. 2-1-1-1, sala, vou 1-0, rapaz. Aqui, para ingresso, corredor, interna. Acho que é que mantém a 1.010 a porta rotatória. Mantém 1.010, minha porta era na rotatória, não lembro, acho que é isso. 094, táxi via Alfa, reporte em Jorilha. Via Alfa, vai reportar em Jorilha, não quero não passar. Via Alfa, reporte Galeão, aguarda corpo, ajuste no 012. O 4082, estou olhando no 895. 895. Correio Salvador, boa tarde, bom dia, o 4082. Sou 4082, posição, continua a aproximação, porta da gelo trazendo no marcador externo. Portará, 4082. Ingresso Juliette, portão 8. Portão 8, 0 na frase. Estiver no avião no Recife, ano 3325, alterna 1251, bom voo. 3325, 251, 731 no avião, baixo o ponto. Avistado, livre pouso, pistola 0, ventando 2,0 graus, 1,09. Depois do 4082. Tiango Oscar, Serra Delta, Recife, 1,3325, alterna 1,251. 1,3325, 1,25, 1, Oscar, Serra Delta, Granada, contra lá. Saída provável. Gael. Gael, obrigado. Tá. 8 milhas. Os dois prosseguem para a rotatória. Está mantendo no meu pé. Escuta o tempo. Certo. Confio Alfa Torre, ano 1895. Aventura Esca Whisky, informo o tráfego do Mike Wolf Alpha na rotatória, mantendo no 1500 pés. Chama a torre 1895. Gente do tráfego, ainda no visual, vai manter 1000 pés, explosão rotatória, transfere agora para a torre 1895 na Aventura Esca Whisky. Avistado, livre o pouso, pistão no 7, vento 120 graus e 9 graus. Azul 4082, já livrou no solo 38, chama solo 1201. Azul, obrigado, sou parceiro de serviço com o solo. Oi, 90 graus, que é o ex, que vestibular uma tatória. Formou 90 graus com o ex, que ao cruzar o sinal do 97, formou o tipo ultraleve, já se aproximando na cabeceira no 7. Aguarda a autorização do pouso, 90 graus com o ex, que é o especialista. Que segue sinal 97, já visual com o ultraleve na final da 97, enquadrado como número 2, aguardando a autorização de pouso, 90-2. Confirmação de parte, 45, 90-2. É o parte da pata, senhor. Pata. Israel, Leder 1, controle 1, 19, 18, transponda 5042. Alvado 360, Galeão, Israel, Leder 1, decolando a pista 10. Ponto 1, 19, 18. Portão 4, chama pronto. Caiu 4082, ingressa Juliette, portão 1. Juliette 01, obrigado, sou 473. Portão 3895, pronto pra cópia. Consigo, Fábio. Guarulhos 340, pesado 10. Papa Alfa Índia, conforme rota, decola pista 90, curva direita. Israel Lida, Motiva, 198 é o controle, 5043 no transponder. Controle Letícia, João 4076, chama sua Mike, bom dia. Do 4076, bom dia, está na identificação, pista 050 na Flor de Mari. Ao 50 na Flor de Mari, 4076. 62, estime pronto para pushback e acionamento. Chama lá. Chané 6213, copia. 6213, pronto. Galeão 380, nível. Conforme rota do plano de voo, decola pista 90, curva direita, Dael Lida, após Lida direto Irumi. Controle 1918, transponda 5052. Motion é 6213. Autorizado para o Galeão, nível 380, conforme plano, outra 9857. Decola da 90 direita, Dael Leda, após Leda direto Irumi. 1998, 5052. Motion é 6213. Portão 3, chama pronto. Chama de novo 3. 0094, copia. Copia, 0094. Fortaleza 370, peso 99. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 198, transponder 5096. 370, aprovado Fortaleza. Saída Momo, frote, ordena convencimento e planta 90. 98, controle. 5096, transponder voo 0094. Portão 8, chame pronto. 1790, copia. 790, copia. Salvador Recife 370, conforme rota. Decola pista 90, curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 1918, transponder 5046. Autorizado 370, conforme rota, decola da pista 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju, saída Fuca, Aracaju, 198 no controle, 50 passamento, transponder, voo, 17, na zona. Portão 9, chame pronto. Chama a direção, muito contato, chega o táxi. Aciona a identificação 2T4000 pés, ajustando 0-1-1 agora, pro Edmário. 4000, 0-1-1, pro Edmário, é a 2T5, analisar a instrução, entendeu? No 962, ajuste agora em Salvador no 0 no 1. Tata Romeo, Fox Bravo, informe qualquer identificante 050. Fly direct to Amman, to intercept on my arrival. Final visual, piscina 04076. 076, Rio Nuno 895. 1895, 4076. Obrigado, até amanhã. Controle, o papapapá, mais filete Romeu. Filete Romeu, precisa. De Serra Índia com Índia para Serra Whisky Delta Lima, decolando agora da Alicia, seguindo a 1000 pés. Autorizado, cruz entre Dona Estímbora para Serra Whisky Delta Lima. Gente, agora no cruzamento tem uma aeronave da Azul, o Embraer no 90 na aproximação. Após a passagem, será autorizado o cruzamento. Gente, aguardando, tá no visual mesmo. Professor, mandou gol no 556, decola. No 556, contato radar, submotor 360, voa Leda. 360, manda Leda, a possibilidade de fazer saída visual do Beona? No 556, eu tenho dois tráfegos em aproximação, não será possível a saída visual. Apreensão da presente, boa lenda, no 558. Como é que será precisa? 076, avistado, livre pouso, piscina 0, vento 1, 40, 10, 8, 9. Pouso autorizado, pista 1, 0, azul, 40, 7, 6. Filete tranquilo, acesse para o setor oeste da ilha e está autorizado a atenção. Inicialmente, 1005. Aquilete não está autorizado, cruzamento é falta visual. Tá, está funcionando. meia na sala 107, lenda direita, chama o sala 1, menciona 1. Direita 2 no consolo azul 4076. Boa tarde, demais. Capitão Juliano, que está daqui 1. Desta daqui, não, controle. Lógica da Kikino, como recebe o controle? E aqui que é da Kikino, confia o mais direto meu? Controle mais direto meu, visão ao Conselho Luiz, que está salindo, mas seguindo para trás. Mais direto, como é que você consegue? Dado para informação, estou com forte interferência de ruído aqui na Centro do Rio. Gente, o controle também está com a interferência. Ok, graças. O ética da Cicilo está na escuta de controle? Qual é o número 962? Como recebe o controle? Não tem problema, nada. Tem que estar com o decorrente. O 1962 desça para 2000, pés, ajuste ao 901, está autorizado o LED, reporte estabilizado. Desça pés e ojo, patrão estabilizado, agora lá no LED. LED, você desce aqui, recebe o controle? Possível, Zulu Delta Golf. Azul Delta Golf, reporte 20 milhas afastado de Salvador na linha do litoral. 7, Azul, 4076. 4076, ingresso Juliette, parte para 9. Juliette, parte para 9, 4076. Gente, mantenha o setor próximo à caixa pregos para a sessão para o nível 105, tem um extrato de aproximação pelo setor noroeste. Contato com a Bela do Colégio, suba para nível 370 via PUCA. Via PUCA, 1790 subindo. O Xanã 9255, qual é o seu indicado? Assim, no controle, eu dou com o chat com informação. Então, 2509. Tá, Bravo Uniforme. Telefone Indicativo. Fox Bravo Uniforme. Go ahead. Please, Bob. Now, what about you? Fox Bravo Uniforme. Confirme Indicativo. 2309. Roger. Agora deixa na minha 255. Só o meu Fox Bravo Uniforme, viu, Fábio Gil? Deixa na minha 255, reduz a sua velocidade para 2009, e se mantém a 4.000 pés, a gente vai 09. Ok, completamente, você vai passar 5.000, com 09, reduzindo 2009. Minha 255, está livre da altitude de impacto, tem que não? Está liberado a instrução de impacto, deixa se manter a 4.000. 4.000, 2009, Fox Bravo Uniforme maintain indicated speed and descend 2,000 feet to a 1011. Cleared, I know I am left, report status. Copy, Kingsburn, we are clear by 2015-1011, and clear land, and I recall what spot you cleared for. Estamos aqui, chama 3325 até o nome do sistema. 3325, boa tarde. 3325, passando 3 mil pés para 2 mil, é a posição de 1 hora e 5 milhas. Bem, bom, já está mantendo 155 nomes. Deixando a minha 255, deixo para 3 mil pés, ajustando a 0,9. 3.1, 0,9, 1790, chame centro Recife, 12545 até 9268. 5568 2680, boa tarde. Portão 8, autorizado, estabilizado. Direita para o A1, 2-0, autorizado, pode estabilizar. Direita 1-0, pode estabilizar. Por gentileza, qual é a grau de pista da aeronave à frente? Direita 201, Fox Brasil, from Bravo Uniforme, complete final and the contact tower, 118 to the 495. Okay, now 5, thank you, good day. Uniform, Establishment LS, 0110. Romeo Fox, Bravo Uniforme, continue approach, we start to meet the mic and then get down later. I'll do that, Uniforme. Está 1-0, já entrou no 4-0, graus 1-1-9. Eu levo a line 21-0, chanel 62, 1-2-3. Bom dia, Ultra 3295, o microfone estará pronto. 3395. Salvador, tem um incidente de distância. Distância 3216, informação Mike. Controle, né? 3216, sem identificação. Desça para nível 050, ajustando a 091, após desvio, zona para de Mari. Já está voando Mari, desce ao 050, SAM 32, 196, gente boa. Precisa, Mike, de Leite Romeu. Mike, Leite Romeu, na área 8, Mari já. E necessário transfer 234, minha mão traz a nave no setor, entra Mike, Leite Romeu. Tem o Guardião 05, o Mike Gillette Romero. Tem frequência livre para autocoordenação com o mesmo. Gente, mas negativo o contato do visual com o Guardião 05, será que está pelo lado? Eu sou o Hangar. Arista. Ah, sorry, Arista, yeah, sir. Estabilizou 62, check seu. Chama Rondônia 198, chama 62, zona 3. Boa. Bom, boa tarde, chama 62, tem que ser estabilizado. Gente, chama 255, número 2, continua a aproximação, enquanto é machado para zero. Alemanha 213, contato radar decolagem se você vai dar para o nível 380, da presença autorizado Lida. Ela é o 380, voando Lida. Oxenã 62, 17. Contato do voo 094, temos 182 a bordo, com alternado é 3 horas e meia da produção. Do Delta Golf, mantém a linha do litoral no meu pé, reporte no através de buraquinho para ingressar em Pelados para cruzamento. Reportarei da Medici Buraquinho para Interlagos, mantendo meu pé na linha do litoral. Prossiga. Já Salvador, pelo setor norte devido a tráfego de área restrita. Poderia fazer a decoração, mas não tem tanto aqui na região. Controle de Salvador, chega na frente, com meio de série. Pulo Delta Golf, mantenha a presente pro aguarde o vetor. Já dá na presença do pro. Primeiro anel que chama o controle. Pulo Chega na frente, com meio transferindo, está mantendo 170. Alemanha 356, sua identificação vai na proa de Mário. Para o seu está chegada a Mário, ajustamos 09, desce para nível 0620. 0620 na proa de Mário. 962, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 962. 0864, Copa. Pronto, Copa, nota abaixo. Salvador Maceió 350, conforme rota, decola pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1, 9, décima 8, transponder 5063 no 864. 150 Maceió, nível 350, decola 90, pegou à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 198, transponder 5063 no 1864. Postão 5, chama a próxima. Certo. De 5161. 121, décima 1. Outro ano, thank you. Sim. Sim. Sim. E, Salvador, é o seu 3296? Sim, né? A cidade voadora, senhorita, está presente? Bravo em uniforme, táxi vai a Alfa, report 342 de luz. Vai Alfa and account for 24. 4463, copia. 2 Eliel, nível autorizado, 180, 180 para Eliel. Golf 677, decola pista 10, curva direita, saída Coral. Controle 1, 9, décima 8, transponder 5055, 4463. Bravo Uniforme, táxi vai a Julia, meia Hebron, táxi Lima, Mike and táxi Quebec, é um táxi Quebec, report to cross the runway 1735, Fox Bravo Uniforme. Eu vou ser Julia, Fox Lima, Lima, Mike and to cross another runway, eu vou fazer o NQ, meu pai to cross, e eu vou. Tá Golf? O lugar tá Golf. Mantenha pela 270, reporte visual com a baia de posição. Acenda a proa 270, chamarei quando visual com a baia de posição. O lugar tá Golf. Vocês esperam. Pode ser, pode ser. Controle 198, transponder 0197, o Lima Killer aqui daí. Estou fazendo o seu problema na região. Não irá interferir na sua aproximação. Da 3265, com a torre agora, o ajuste 1011, Lima, aqui do FZ. 4-1-1-4-4. Obrigado, Juliette, por dar que o lançamento é pode ser término. É que não importará quando em atenção para o centro do Rio. Para o sistema pessoal, 4463. Portão 1 autorizado, 4463, Chantax. Lima Q X-Ray é autorizado alinhado do colar, pistão 17, vento no 20 graus 1 no 1 no 9. X-Ray, alinhado do colar. Calpa 118, decimal 95. Papa Romeu Sierra, novembro, Vitor, sem identificação, desça para nível de voo 060, ajuste no 061, voando a prova de IPAP, está presente. Vento, 060, 1011, o ajuste na prova de IPAP, já, novembro. Fechando a 6356, após Mário Voo e Duna, desça para 4000 pés, ajuste no 061. Desce para 4.011, após IPAP, voa Duna, 6356. Pós Mari Duna. Mari Duna, ok. Juliette, Cabec, Kilo, atendendo para o 115. Vibração falsa, nível 195, Juliette, Cabec, Kilo. Autorita 3895, na Daiole. Fechada 6213, chame centro Recife no 3325, até na 1251. 1335, 125, 1, Oxené, 6203, 4. 3895, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, via Dael. Via Dael, passa para o 3495. Patrulha Salvador, azul 2771, boa tarde, cruzando 195 para 150 na Praia de Mare. Azul 2771, anunciando identificação, vou na Praia de Mare para o setor de Cachoeira Amaro, ajustando 091, desço para nível de voo 070. 070, tá aqui, está na proa de Mari, chegada a Mari. Visão no zero, azul 2771. Controle Papatango Lima Kilo X-Ray. Papatango Lima Kilo X-Ray. Mantém a linha do litoral, tudo mantém a 1.500 e ajustando a 09. Lima Kilo X-Ray, pretende fazer um sobrevoo no Morro de São Paulo, após consegue Vera Cruz, em condições de voo direto para o Morro, Madrid Guiap. Autorizado sobrevoo em Morro de São Paulo, Lima Kilo X-Ray, direto, mantendo o número 106. Meio Guiap 7, é. Controle Salvador, 1094, decolou no Morro. 1094, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 370. Sobe via Momo ao 370-094. Quanto possível, se você for direto para o time? Aguarde, gol no 094. Guarda. São 5-3-0, time tag. 7-0, poxa, 1-8-0. Segundo Delta Golf, já está vivendo com a Bahia de São Rio, a 1 milha da Bahia. Segundo Delta Golf, mantenha a proa em mais 3 minutos, aguarde para voar direto para a Cruz. Mantenha a proa por mais 3 minutos, segundo Delta Golf. Estabilizando o final da 10, LS X-Ray, da 3216. Da 3216, completo final e chame todo, no 895. 2,95, graças pela coordenação, 3,37. Controle, rotor 3,85, para levar na próxima, ótimo. Então, eu preciso da saída da base de autorização do centro, tá? 3,85. Ok, obrigado, escuta. 2,000 pés, ajuste na 0,1, autorizado, pode estabilizar. Autorizado, reportarei estabilizando, 6:30. Fechando a 6:35, informo tráfego 2 horas, 1.3 milhas, Rua Sudoeste, a pausa 34, mantendo 1.106. Gente, tem 3 no meio. Tango Lima, Kilo X-Ray, informa o tráfego 1 hora, 1.0 milhas, rumo Nordeste, 1.2.3.8, passando 3.000 pés em descida para 2.000 pés. Ah, seu Matheus, ainda não está. Opa, 3.2.1.6. 3.2.1.6, avistado, livre pouso, pistola 0, junto, 1.2.0 graus, 1.1.9. Livre pouso, 1.1.0 para o teu 3.2.1.6. Sapatando o Zulu Delta Golf, da presença está autorizado voar direto em Vera Cruz. Zulu Delta Golf, autorizado direto em Vera Cruz. Golf. Zulu Delta Golf, informa que temos tráfego efetuando lançamento de paraquedistas. Agora no, na vertical de Vera Cruz. Esse controle de coordenação, Vera Cruz? Zulu Delta Golf, para a coordenação, chame na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Para a coordenação, 2, 3, 4, 5, Vera Cruz, Zulu Delta Golf. Controle, o Cabequilo está pronto para o lançamento. Alfa daqui em livre, lançamento atente a tráfego se aproximando para Vera Cruz, mantendo no meu pé, seu norte. Oi, como é que vai coordenar comigo, tá? Eu vou fazer uma prova de frote para o 094. Para o 050-10-11, azul 2771. Tá, 3895, está autorizado por onde Mote vai estar presente. Mote, 2895. 1094, solicita para o 355, para prestar formação. 2017. 34, Índia Alfa, Pantera, 1295, voo 1864, obrigado, boa tarde. Vai na frente forte da presente. Para descida, Juliette, 7 quilos. Para descida. Gente, desse aparelho de Veracruz, você pode cruzando 3.700. Vem aqui na bandeira, passa 3.6. Eu não localizo o do 6356 do Xanel. Chama na 356, 3.895. 295, obrigado.